à casa de banho como deve ser, e outras situações. Ela é pura e simplesmente fundamental para uma certa combinação em que outras plantas existem, mas ela terá que obrigatoriamente estar lá. Porque é assim, o Criador deu-nos as plantas, mas nós ignoramos. E eu tenho a certeza que há muita gente, quanta gente não há, eu comer ortigas, meu caro, aquelas que eu tenho ainda são pequeninas, não é? Mas quando elas tiverem um palmo da altura, elas moram dentro da panela de sopa, ou numa salada, ou numa amulete, porque eu como-as, ou mesmo com um bocado de pão, torrado, com qualquer coisa, e as folhas lá sempre metidas a acompanhar. Porque, é como diz o outro, não se pode estar fora todos os dias, ali à mão de semear, como se costuma dizer, o tal ferro que nós precisamos fora, o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio, mesmo ali à mão de semear, e as pessoas, numa situação de ignorância, dizem, isto é uma erva daninha, mas não é, meus amigos. Cabeça que não tem juízo, o corpo é que paga. E como a morte é certa, e a hora é incerta, vamos tentando adiar esse mesmo processo. Bem, meus amigos, o tempo voa, já vamos com 22 minutos depois das 11 horas da noite. Ai, o tempo voa. O músico não, mas não há fados, o problema. Já há fados, ok, mas qual é o teu problema? Deixa-te estar aí a dormir, pá. Põe o fone por mim. Põe este. O músico não, vai morrer contigo. Já sei, já estás com os copos. Pronto, então vai lá o fado para ver se aquele não mexe mais o saco. Vou ouvir até o fado. Com seu caminho. Como é que é? Sua Vossa Excelência, não me toquei um fadinho para a minha vida. Eu arranjo o lugar no desemprego e deixei o domínio de Mas também não precisa ser tão agressivo, Maico.